André Cedeiros, com Naldi e Koala. Essa é pra tomar toda. Canta assim, ó. Olho no espelho, lembro teu rosto. Sorrindo pra mim, o teu sorriso me dá conforto. E não faz assim comigo, não. Comigo, não. Oh, comigo, não. E se seu olhar fosse a brisa do mar, eu juro eu estaria lá só pra te ver e te tocar e me deixar nas ondas do mar. Só pra te ver e te tocar e me deitar nas ondas do mar, nas ondas do mar, nas ondas do mar, nas ondas do mar. Música bossa, sucesso, sucesso. Canta assim, vem. E se seu olhar fosse a brisa do mar, eu juro eu estaria lá só pra te ver te tocar e me deitar nas ondas do mar, só pra te ver e te tocar e me deitar nas ondas do mar, nas ondas do mar, nas ondas do mar, nas ondas do mar. Volta pro meu mundo, volta, vem. Oh, volta pro meu mundo, dou tudo que quiser, vou te fazer mulher. Oh, oh, oh, oh. Oh, volta pro meu mundo, dou tudo que quiser, vou te fazer mulher. Vou te dar o meu amor, vou te dar o meu amor, vou te dar o meu amor, vou te dar o meu amor, meu amor.